Aham. Conexão, Baixada Santista, Niterói, Irmãos de Sangue, AMP. Meu rei, teu nome, clamarei nas dificuldades, proclamarei para sempre tua verdade. Prossigo no alvo, sem me aliar pros covardes. No momento, coragem é o sentimento que me invade. Então vai, irmão, marca o tempo e faz a história. Minha glória é depender de Deus, nosso Deus ainda é o mesmo. As aflições desse tempo não se compara com o que me espera numa nova terra. Soldado, bem-vindo à rua, bem-vindo à guerra. Não se embaraça com as coisas dessa terra. Ele não falha, descansa que ele não tarda. Sua palavra não volta, nego, não se revolta. Joga a mão pra cima e vai, dá um glória. Segue em paz, pensando nas coisas do alto. Nosso Deus ainda é o mesmo. Ontem, hoje, sempre será. Nosso Deus ainda é o mesmo. Ontem, hoje, sempre será. Com meu Deus não tem essa de ser ou não ser. Ele é o que é e ele ama você por toda a eternidade. O poderoso Jeová, Deus não muda, mas o mundo precisa mudar. Para se mudar pra um lugar melhor, sacudir o pó, ver o mal cair em efeito dominó. Se tu é filho de Deus, tem que o imitar. Se tá firme na rocha, então pra que mudar? O Senhor não está em crise de identidade. Ele é fiel, apesar de toda infidelidade. Sua personalidade não sofre variação. Ele é o que é desde antes da criação. Nosso Deus ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo, então sua palavra não é usada a esmo. Não por mim, que sou um servo guerreiro, que não desisto porque sei quem me amou primeiro. Você pode até pensar que o tempo passou, que tudo mudou e que por isso nada adiantou. Quando você clamou e pôs seus joelhos no chão, as suas lágrimas não foram em vão. A sua salvação vale sim eternamente, conquistada na cruz, de corpo presente demorou. Eu sei em quem eu tenho crido, no nome forte e poderoso de Jesus Cristo. Nosso Deus ainda é o mesmo. Deus não falha, seus olhos estão sobre a terra, conduzindo quem é seu soldado e se prepara pra guerra. Do alto é que vem a ordem de quem quer o teu bem, de quem te orienta e te faz enxergar mais além. Já era previsto cada batalha que se levanta, quem é firme na rocha se antecipa e se adianta. A provação é grande e às vezes a vida é dura, mas nada se compara à glória futura. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho pro povo passar, abre a porta quando parece que tudo vai se acabar. Pra cada oração, na hora da aflição, Jeová estende a mão, nos dá a direção na hora da tribulação. O mesmo Deus que concedeu perdão a Israel, mandou seu filho pra morrer por nós e nos levar ao céu. Saiba, Deus é fiel e nos conhece desde o ventre. Seu amor é incondicional e dura para sempre. Nosso Deus ainda é o mesmo. Irmãos de Sangue, evangelistas não artistas, esse é o som, esse é o clima. Nunca desista, porque Deus é fiel.